todo dia. Shawty, eu quero ficar contigo na cama todo dia. Meu corpo no teu encaixa perfeito pura geometria. Eu sei que o meu triângulo gesto é a tua maior fantasia. Quem diria? Quem diria? Que afinal querias aquilo que eu queria. Eu também sentias aquilo que eu sentia. Era tudo mentira quando estavas fria. Já sabia, eu sabia. Suspeitava que também gostavas da minha companhia. A cena é que tu não sabias que eu sabia porque eu fingia. E agora não finjo, só quero ficar contigo noite e dia. Noite e dia. Noite e dia. Tanta bitch atrás de mim, eu não sei porquê. Muito cusco atrás, nós fomos a MTB. Eu e tu foi feitiço tipo André Zardé. Não sei porquê. Já enrolei um para nós dois. With boa, muitas sensações. Fumamos, comemos depois. Frutas, chandão e camarões. Vinho da adega do Lafões. Um mundo, muitas dimensões. Lá fora, todos aos empurrões. Eles matam-se só por um. Lá fora, não todos aos empurrões. Eles andam-se a matar por uns tostões. Eu sou o António e as variações. Meus diamantes são constelações. Lá fora eles andam todos aos encontrões. Empurram-se, cuidado, são as multidões. Eu sou o António e as variações. Meus diamantes são constelações. Todo dia, Shawty, eu quero ficar contigo na cama todo dia. Meu corpo no teu encaixa perfeito por geometria. Eu sei que o meu triângulo gesto é a tua maior fantasia. Quem diria? Todo dia. Shawty, eu quero ficar contigo na cama todo dia. Meu corpo no teu encaixa perfeito por geometria. Eu sei que o meu triângulo gesto é